974, obrigado por me manter nível de voo 320. Nível de voo 320, muito obrigado, uma pode ler. Rio 5972, Recife, 128, decimal 30. Caso negativo, 125, decimal 1. 1251. Azul 4107, complexo, Sam Torre 118, decimal 95. Oi, Salvador, muito boa noite. 4107 da Azul, final. Azul 4107, pouso autorizado pistão na 0, vento 110 graus, 109. Segura pouso na 1-0, 4107. Direto Jambos, final 350. Zero 98, desça 2500 pés, autorizado a RNAV 590, reposto passando o serviço 366. Pode olhar o 366, autorizado a RNAV 590, com o Luciano. Azul D7, eu não sei se confirma sua velocidade indicada. Estava no 6, 255. Jesus, 713. Azul 2-7-1-2, reduce speed 2-0-0. Reduce 2-0-0-2-7-0. Angosta Vitor em uniforme, sonho identificação, desça a nível de voo 060 via chegada a Mari. San 3-1-5-2, confirma sua velocidade indicada. Zona 52, controle. Não foi entendido, reduza para 2209. 5974, chame Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. 125, decimal 1. Down 3152, direção para sequenciamento, curva esquerda, brua 020, limitado pela radial 290 de Salvador. Azul, Sul, 7-1-3, Fly, Heading, Serra, Vitor, 366. 366, Azul, Sul, 7-1-3. No 1-3-4, Recife, 1-2-6, decimal 8-5. 2685, boa noite, 1-1-3-4. Apatão Vitor de uniforme, vou indo para o Serra Vitor 368. Voo 1098, complexo, chame torre 1-8, decimal 95. 1895. Azul 713, Kenton 2,500, please, GNSS, approach report, passing Serra Vitor 366. 366, Aquarius Deck, and down to 2,500, Azul 2713. Down 3152, reautorizado, descida 4,000 pés, ajustado 9095. Apatão Gosta Vitor, uniforme, reautorizado, descida 4,000 pés, ajusta 9095. Oi, boa noite. Essa duas filhas, 3,750. Fala 098, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 0, 3152, reação à navegação na proa do Serra Vitor 366, descida 2500 pés, está autorizado a aeronave fixar 190, reporte passando Serra Vitor 366. Azul 713 complete approaching the contact tower, sequence 118, decimal 95. Yes, good night, 118.95, Azul 713. Salvador Tower, good evening, Azul 713. Azul 713, number 2, standby, ladies, please. With number 2, standby. 1098, falou 24, libera direito no 1 do 1. 218, cano direito. É 1211. Andrezano 52, complexo MSU, na frequência 198, decimal 95. Ano 3, posto autorizado pistão 0,11, no grau 099. 500 pés, autorizado a aeronave pistão 10, é posto passando Serra Vitor 366. Clear. 09, thank you. Clear to left. Antes 600, sem identificação, desse nível de voo 050 e vou na prioritária. Salvador, da 3152, final da 10, vai ser travado. Da 3152, continua a aproximação, guarde pista livre. Aguardando, da 3152. Já dá um quilo, livre acionar, chame táxi. Ground 13, underground at 27, ground 121 at small 1. 121. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-1, 0 grau, 089. Livre pouso 1-0-3-1-5-2. Nós temos que ter uniforme completo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 8-9-5, obrigado. Oscar Vitor Uniforme, chame Serra Vitor 372. Para 372, poderia confirmar o vento para Serra Vitor Uniforme? O Oscar Vitor Uniforme não recebeu não, cara. 110 graus, 099. Oscar Vitor Uniforme está presente, solicita a mudança de regra, uma estrutura na base da direita, então, não sei. Gente, a sua organização, lançamento casual 229, base da direita no site autorizado. É, está abandonando a presença. 3152, fala 29, libera direito no 21. 21, vou na direita, obrigado. Tango Foco Tango Bravo, sem identificação, deixa nível de voo 060 e vou na para 8 sábado. Gerando base pela direita, Doma 7, parte travada, OCV2, Oscar V3, Oscar V3, pouso autorizado, pista 7, vento 1, 0 grau, 099. Autorizado, pouso 7, Oscar V3. Voltando Oscar Vitor Uniforme, solo 32, a parte 5. Ciência autorizado 180 da pista, livre na papá, frequência livre de sanar. Afirmativo, Foco Tango Bravo já cancelado a presente. Antiplano IFE é cancelado 10133. Interporte dos corredores, 1510, ajustado 905, reposto Faripe. Após o TAP, vou na Bruto Serra Vitor 366, em descida 2500 pés, ajustado 1095. Está autorizado o aeronave, pista 90, reposto passando Serra Vitor 366. Ok, posso de voo direto 372, tem referência visual, estou 3600. Autorizado Serra Vitor 366. Ok, 366, estou 3600. Serra Tranquilo, táxi autorizado. Sempre para ingresso. Boa noite, azul 9009, pode disparar da 1009, está pronto. 1009, autorizada a área decolar, pista 10, vento 110 graus, 1009. Autorizada a área decolar, pista 10, azul 9009. Autorizada, Nery, manter a pista no 7. Andrés 600, complexo, Ami Torre 1, no 8, decimal 95. Autorizada, Renave, 895, ações de carbono. Salvador, boa noite, estou 3600. Estou 3600, continua a aproximação, guarda de pista livre. Novo ar, estou 3600. Controle azul 9009, decolado. 3600, corre. 3600. Posto autorizado, pista no zero, vento no 1, 0 graus, 109. Livre pouso no zero, está 3600. 60 do El, passando 2000 pés. Válida. Ok. Matango Foco Tango Bravo, vai na proa da rotatória. Fica tranquilo, mantenha a posição. Fica o meu Golfo, livre essa marcha e decolagem. Está parado, pode ficar dando zero, visual zero nada. Bateria 2228, mantém a ponta de espera. 3600, solo 42, direita 211. 211, obrigado, boa noite. Tranquilo, escuta. Após decolagem, restrito nível 050 por 20 milhas. Pode escutar novamente que só veio o chiado da fonia. Ave foi na 2 de Motiva. Motiva, 909. Vou prosseguir. Gente, agora tem 1 minuto para decolagem. A gente vai chegar com a missão final da Pistão 7. Adorando, boa noite. Eu estou passando o Bravo na base da 7. Foco Tango Bravo, agora de autorização de pouso. Gente, aguardando o Bravo. Tango Bravo, autorizado pouso, pistão 7, vento 110 graus, 109. Sentido em pouso no 7, Fox, Tango Bravo. Então, Kilo, decolou 44, controle Salvador, 10, decimal 8. 108, já. Papatango Serra Tango Kilo, contato Aranha Decolagem, suba via da El para nível de voo 360. No 09. Tente. Tráfego agora está 1500 pés. 3 minutos, passando também sobre a remar, só 2 minutos. Então, meu Golfo 110 graus, 109, fora do solo. Zero. Olha, o meu Golfo está fora do solo, já desloca o campo, aguarda para cruzamento. Então, meu Golfo em cruze sobre a final da pista 10. Cruze sobre a final da 10, até o meu Golfo. Azul 9009, está em Recife, 128, decimal 35. 2228, decolou 4,6, controle Salvador 1208. Controle 208, passaria do 2228. 9009 e Ciano 25 decimal 35. Como Bravo, solo 4745. 908, acione identificação, vai na prioridade TAP, descida nível de voo 050. Como Bravo. Passa de 228, contatar a decolagem sobre a via Arbo para nível de voo 180. Após 2000, voa direto Elefa. Via Arbo, após 2000, ela direto Elefa. Passaria do 2228. Voo 170, decolagem autorizada, pista 10, vento 1, 0 grau, 109. Autoridade de colagem da pista na 0, Guarão, na 70. Ah, meu Golf cruzou, chame controle no 20, décima 8. Vai chamar controle da terra, meu Golf. Oi, boa noite, seu Papá Romeu, a terra, meu Golf. A terra, meu Golf, marquinha sobre a área de voo visual, litoral sul, confirma intenções. Vai manter condições visuais, o sobrevoo vai ser Barrondina. Gente, Padrão 01 não recebe o controle? Controle Salvador 08. 08, boa noite, Corona 70. Controle, boa noite, Corona 70. Fique em espera, Puca de Pan. Corona 70, contato radar na decolagem sobre a via Puca para nível de voo 370. Após 2000, vai na priorizamos. 2000 Jamo, Pucas de Pai, 370, Gol na hora 70. Siga. Precisado vá na prioridade do que diz 66. Controle, poderia coordenar o autorizado para o Golo 170 da frente, pode par? Cativo, mantenha por hoje já. Manteremos, Golo 170. Na 6258, acione identificação, e se mantém a nível de voo 060 na prova de TAP. Na 6258, autorizado o voo na prova de serve, 2366. Tango Serra, Tango Kilo, Recife, em 128, decimal 35. As negativo 125 decimal 1. Decimal 1. Uno 972, essa identificação, desse nível de voo 070 via Chegada Mari. Romeo Golf Controle. Para o circuito, câmbio na frequência livre e reporte para o regresso. Autorizado a RNAV pista 90, reposto passando Serra Brito 366. Sonar 6258, reautorizado descida 4.000 pés, ajustado 9095. 972, desce e mantenha nível de voo 050. No 170 Recife, 126 decimal 85, caso negativo, 12545. 3891, sem identificação, desça 4.000 pés de chegada a Bonf, ajustado 1.095. E também são número 4 na aproximação. Negativo, são Poderia coordenar para o lado do destino, vitória da conquista para a passaria do 2222? Aguarde. Passando 62, acionando identificação, desce ao nível de voo 0620, via chegada Mário. Salvador, boa noite, 1354, Decola 354, autorizado a linhagem decolar, pistão 0, vento no 1, 0 graus, 1, 0 9. A linha decola, 1, 0, 1, 3, 5, 4. Dois, o centro solicitou que se eu mantivesse Elefa e após Elefa voando a roda conforme, não autorizou voo direto não. Muito obrigado, amigo. Quadrado 62 já sendo via, segue como número 5 na aproximação. Você está pedindo para o seu descer em High City. Gente, obrigado pela informação, iremos aqui. Pergunta. 927.000, eu tenho dedicação, desce via o nível de voo 070, chegada Mário. É 258-2500 pés, ajuste no 0, no 5, autorizado, final RINAVE, reporta Serra Vida 366. Azul 6908, completa final RINAVE, chama a torre agora, 1 no 8, decimal 95, composto. É, 2895. Controle, voo 1354. 4, contato, radar na decolagem, sobe via, nível de voo 230, sai da PUCA. Sai da PUCA, nível 230, assim que possível, pro Aracaju. Voo 1354. Voo 1972, voo Serra Vitor 366 da presente, descendo para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 258, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Pouso 972, autorizado 2.500 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final de nave, reporta servido 366. Controle, gol no 354. No 354, prossiga. Solicita por onde Aracaju. Gente, estamos tentando a coordenação junto ao centro, mantendo o perfil da 6 no 354. Ótimo. Passarelo 2228, chama o centro. Frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0. 328, decimal 0, bom início de final de semana para você. Igualmente, bom carnaval. Obrigado. São 3891, reduza sua velocidade para 2109. 2109. Azul 4062, após ITAP, Serra Vito 368. Voo 1354, da presente autorizado Aracaju. Pode Aracaju, grato, voo 1354. Azul 6908, solo 03, libera direito 211. Direito 211. Sul, mantenha presente crua, limitada pela radial 280 do VOR de Salvador. Certo, mantenha a prova. Norma 258, posto autorizado pista no 0, vento 11, 0 graus, 109. Posto autorizado pista no 0, 62. Voo 9334, acione identificação, desça via ao nível de voo 080, chegada a Mare. São 3891, autorizada descida para 3 mil pés, ajuste no 0 no tempo. 3 mil pés, no 0 no tempo. 4062, autorizado 4 mil, ajuste no 0 no tempo. 4 mil. Voo 972, completa final RNAVE, chama a torre agora 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Voo 972, passo 3. 972, continue a aproximação, agora de pista livre. Ajuste no 0 no 5. 666, descendo para 2500. No 354, chama Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. 2685, 2545, 1354, boa noite. Azul 4062, reduz a velocidade para 2009. Voo 9276, é autorizado descida até o nível de voo 050. Já descida até o nível de voo 050, voo 9276. 1, 2, 1, 21, 1. 4062, após Serravito 368, voo Serravito 366, completa a final de nós. 368, Azul 4062, descendo para 3 mil pés, ajuste 10015, redução de velocidade para 190 nós, informo que vai seguir tráfego agora passando o Cervito 366 com grau de speed de 1.80 nós. Novo tráfego 4062. 9276, apresente você, Cervito 368, desce para 4 mil pés com ajuste 10015. Apresento o voo do CA2368, desce para 410-05, ajuste conosco 2871. São 3891 no visual para o campo? Afirmativo. 3891, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 2895, manda mais. Salvador, boa noite, eu estou 3891, baixar de trabalho. Estou 3891, número 2, agora fico feliz. Manda. Positivo, vai ser ainda a 10 após etapa e o seu voo será visto 366, voo 9334. C398 aguarde, azul 4062, 2500 pés, autorizada final em nave, reporta o Serra Vito 366. A sua identificação, SV, nível de voo 060, chegada Mari. C398, a sua identificação, SV, nível de voo 070, chegada Mari. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Do 4062, atleta final em nave, chama a torre 1 no 8, decimal 95, composto. 4062. 9276, 2500 pés, você avisa 366, autorizado final em nave, o ajuste no 015. 2500, CAB 366, autorizado RNAV, 1015, igual 9285. Tono, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, pista 09. Se pouso 110, tá 3291. Eu estou na 3334, descida para 2510, ajuste no 095, autorizado a sinal RNAV, reporta Serra Vitor 366. 9276 da Gol, chama a torre 198, decimal 95, bom pouso. 295, obrigado. Chegou na 098? Tem condições de alinhar e manter e decolar assim que for liberada a pista? Assim, manter. 098, após o Embraer na curta, alinhar e manter a pista no zero. Faz Embraer ali, mantém, Gol. 2 Salvador, boa noite, com 9276, estabilizado, RNAV da pista, com 9276, continua a aproximação, agora de pista livre. Pista livre, com 9276.